Você sabia que 87% das pessoas que saem da faculdade não conseguem emprego? Você não quer que seu filho seja um deles. Existem muitas oportunidades de carreira na área de redes de computadores. Ligue para a NetWise, o maior centro de formação profissional Novell e Microsoft. Ligue agora, 3024-2229.